A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o cantor Paulo Neto. Já quero pedir pra você pra que se inscreva no meu canal, dê seu like nesse vídeo aí agora e ative o sininho, que isso vai ser bênção pra sua vida, pra sua casa. Deus abençoe. Tô aqui com o pastor Lucas. Aí, meu amigo. Homem de Deus. E hoje a gente vai cantar um pouquinho aqui pra vocês. Não, mas a gente não vai cantar, eu vou tocar para ele cantar. Que esse menino canta muito, né, gente? Fala sério, pelo amor de Deus, cara, como é que pode? O que você fez? Você voltou 3 vezes na fila do canto quando Deus estava distribuindo voz, já estava distribuindo melodia. Nada. Que coisa linda, gente. Quantos anos você tem, Paulo? Eu tenho 12. 12 anos, gente. Como Deus pode usar as crianças, os adolescentes. Não tem idade, né, mano? É isso aí. Que coisa boa, um talento desse. Vamos cantar, né? Gente, se inscreve no canal dele. Vai estar aqui embaixo na descrição. Deus abençoe. Aperta meu sininho lá também. Ó. Ah, vambora. A gente vai cantar o quê? Se quer ser um dito separado, consagrado de joelhos. Se quer sua família restaurada, pendo a cara de joelhos. Se quer ser profissional. Esqueci. É, não, se quer. É, a música é minha, como nem eu sei. Cura dessa enfermidade de joelhos. Não murmura, se derrama com o rosto. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. De Deus. tudo, tudo deixares no altar. Quando tudo, quando tudo deixares no altar. Coisa linda, cara. Deus abençoe. A vontade de chorar, não dá, gente? Forte, né? Como que Deus pode usar uma voz tão poderosa dessa, cara? Continua firme no Senhor. Deixa essa sua voz sempre disponível pro Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai levar a sua voz a lugares inimagináveis. Muito forte, muito lindo isso, tá? Amém. Guarda seu coração e cante sempre pra Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe.